Luciano, T3, 179. 7. Objeto 6709, pronto, pop. 09, prossiga. Objeto 6709, autorizado Brasília, nível 340, via UP Zulu 17. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida gola e transição ofito. Frequência do controle 119.8, transponder 5163. Afirmativo autorizado com corte 340 para Brasília, via UP Zulu 17. Decolada 10 com curva pela direita. A nossa saída é gole, transição ofito. 19.8 é o controle, 119.80 o controle, 5163. Já estamos para o pulo de acionamento na posição 16709, Webjet. Webjet 6709, correto, autorizado pushback e acionamento reporte táxi. Vale, reportar para o táxi, Webjet 6709. Utilizado no pátio 3, reporte pronto para o táxi, total 9911. Salvador, 119.8. Controle T3179. Zero, clear to push and start coming back right to taxi. American 93, welcome. Alô, Salvador, Brasil, 3090. 600, na DL. 3179, contato com o radar, subiu nível 340, saída agora. Confirma a saída, por favor, que é a saída autorizada da Eldner. Então mantenha a saída da Eldner, então é 3179. Sente, está 3179 da Eldner. Vai ser necessário manter para 230 para evitar a formação à direita. Ciente, vamos por quantas milhas? Atento a interceptar a radial 198 de saída, até 3179. Ciente, até interceptar a radial 198, 3179. O ideal até seria a proa de Dael se autorizar. Está autorizado a proa de Dael, 3179. A proa Dael até 3179. Brasil 2090, pronto, cópia. Paulo, por gentileza, estamos precisando de uma comunicação com a nossa coordenação. Parece que foi enviado um plano para Teresina. Não estamos, por gentileza. Serra Golfo na escuta. Mike Serra Golfo na escuta do som. Salvador, o Brasil 2090. Prossiga, Brasil 2090. Nos informaram, por gentileza, que foi apresentado às 10h40 do Lu um plano para Salvador Teresina no 280. Gente, vou entrar em contato com o Centro Recife, aguarde Brasil 2090. Muito graças. Para o táxi Webjet 6709, com POB de 100, sem a bordo, 4 horas e 17 minutos de autonomia, alternativa é com fixo. Webjet Jet 6709, autorizado táxi à direita, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118-3, bom voo. Pela direita, ingressa na Índia, vai para Alfa, ponto de espera da 10, 183. Muito obrigado, até a próxima. Está na nave 1-1 para o táxi, com 3 a bordo, afirmando uma feia dele, que American 980, stand by. Stand by. Portal 9911, autorizado táxi via Juliet Alpha até o ponto de espera da 10, quando lá chame torre 118-3, bom voo. Juliet Alpha, 18-3, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 200 graus, 10 nós, o ajuste 10-14. Livre ingresso, livre decolagem da 10, é 36709. American 980, approved taxi via May Apron, taxiway Juliet and Alpha, hold point runway 10, call Salvador Tower 118-30. Okay, Juliet Alpha, hold short of 10 and 118.3, American 980, 11835 or 1183? 118-30. Copy, 11830. Jet 6709, decolado 254, chame o controle Salvador em 119.8. Já 98, obrigado, bom dia. Bom dia, Webjet 6709, decolou, vai livrando agora 1700. Quanto possível, senhor, direto o Vito, o Espino, mano, pra frente. É o perfil da saída da Webjet 6709. Vai manter o perfil, 6709. Papa Romeu, Romeu é com Índia, autorizado de voar direto na Nuke. Direto, é com Índia, obrigado, senhor. Filme chamar de pouso, Romeu é com Índia. Pode considerar aí 1-3-0-0. Gente. Portal 9911, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 200 graus, 10 nós. Tower, American 980, ready for takeoff. Roger, American 980, cleared for line up and maintain position, runway 10. Line up and maintain position, runway 10, American 980. Total 9911 decolado aos 58, o controle em Salvador é 119 decimal 8. Vento 19-8, chama dentro, 9-9-1-9. Altura total 9911, bom dia, decolou. Total 9911, contato radar da decolagem, suba para nível 310, saída Boca, transição Aracaju. Boca Aracaju para 310, 9911. JET 6709, chame Centro Recife, no 28 decimal 8, alternando 33 decimal 25. Afirmativo 288, alternando 3325, WebJet 6709, boa. In Tower, American 980, on departure, we'd like to fly runway heading for approximately 10 miles before we make our left turn due to weather. Roger, so you have to, you want to take off, maintain heading for 10 nautical miles, is that correct? That is correct, and then the left-hand turn to join the departure for weather. Roger, standby coordination is control. Roger. Miri 14. Descendo para 12 pés, ajustado 1014, Santa 3304, após esse fio, voa bom. American 980, after departure, you maintain heading until 10 nautical miles out and then left. You're cleared for departure, cleared for takeoff. The wind is 210 degrees, 05 knots. Roger, cleared for departure, 10 miles, left-hand turn. Thank you. Not at all. Pisada. Salvador, bom dia, o Rio 9648. 119.8, good day. Good day. Good morning, departure American 980 is with you out of 2004-330. American 980 is called 65166. 5166. And 982 Skunk 5166. 6. We are clocking 5166. Padre Salvador, bom dia. Agora 922, tem informação Juliette, Suzano 200. Bono 922, acione identificação. Todas as aeronaves na escuta do controle informam que a pista em uso em Salvador é a pista 28. 3304, sente. Sente, 922. Seria o Zulu, cabeceira 28, da 3304? Firmou o procedimento de ILS Zulu. Sim, 3304. Bom dia, Salvador, 3663, descida ao 110 no chegada a bordo, informação Juliette. Da 3663, acione de identificação, autorizado chegada e pitch, informo que a pista em uso é a pista 28 de Salvador. Vou na proa de Anto para interceptar a chegada e pitch, da 3663. E pitch, posição Anto, posição 3663. Auto proa de Usan para o 3304. 3304, tem condições de voar na proa de pitch? Afirmo, voar no pitch, 3304. 922, vou na proa de Kari para interceptar a chegada Kari, desça para nível 040. Roger, Kari, 040, 1922. Logo 6594, Recife, aguarde cópia. Páscoa. O 991, chame centro Recife, ano 26.85, alterno 125.45. Total vai chamar 2685 com 12345. 13325 alternada. 12545 alternada. 12545, obrigado. É canal de seu call center on frequency 126.85, alternate de 125.45. 12685 for American 980. Controle, Otan 3304, solicita a proa 105, livrar formações. Centro da formação, Otan 3304. Autorizado, vá uma centena. Após o desvio de formação, autorizado na proa de pitch, 3304. Sim, está voando proa 100 após pitch, 3304. Para 2000, tá 3304? Autorizado, tá 3304. Ajuste 1104. 2014. 3063, reduza para 2209, desça para nível. Desça para 3000 pés. Altímetro 1004. 3014, 720. Procedimento aí, ILS Zulu, na pista 28, 3066, pode continuar? Firmou, ILS Zulu, procedimento. Obrigado, tá chovendo lá? Tu chuva leve e visual nos mínimos. Obrigado. Cliente 090, aguarde coordenação com o Centro Recife, Mike Serra Golf. Brasil 2010, me escuta? Afirmativo. Já entrei em contato com o Centro Recife e o pessoal da posição que autoriza o plano de voo ainda não possui a sua CHG, porém, entrei em contato com o plano de voo Recife, o mesmo já recebeu. Solicitei ao plano de voo que transmitisse sua CHG na posição, ok? Afirmativo, estou no aguardo. Estou no aguardo, pessoal, receber a sua CHG só para autorizar o plano. Obrigado. Vou indo pro de Faro. Faro? Bom, nós dois aí. 8 autorizado Fortaleza, 310 nível, via Upers 119. Decola da pista 28 com curva à direita, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.8, transponder 5156. Autorizado 310 para Fortaleza, via Apes, Zulu 119. Decola da pista 28, com curva pela direita. Saída Momo, transição Frote. Controle 119.8, transponder 5156. E 19.648, correto, pátio 3, chamando pronto para o pushback e acionamento. Chamarei quando pronto. Log 6514, pronto, copy. Na escuta, prossiga. Log 6514, autorizado Recife, nível 310, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.8, transponder 5164. Ok. Ele é autorizado Recife, nível 310. Viaper Whisky 58, decola da 28, curva à direita após, subida Aron, transição Melim, o controle 198 e o transponder 51624. Leandro 6514, correto, parte 3, chamando pronto para o pushback e acionamento. Está pronto para o push acionamento, 6514. Autorizado, reporte pronto para o táxi, Leandro 6514. 6514, fará o pushback então com o nariz para 28. Solo Salvador, o Rio 9648 está pronto para o pushback e acionamento. Mantenha a posição número 2 no pátio 3, o Rio 9648. Gente. 3304 para interceptar a chegada e pitch. Após e pitch, autorizado a descer para 2000 pés, altímetro no 0.4, reposto estabilizado no curso localizador. Está descendo, passando 3000 para 2000, voando e pitch, tá? 3304. Salvador, gol no 605, informação mais. No 605, acendo identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 070. Chegada e pitch, desça para nível 070, gol no 922. Hazard 8. Sob vento para sequenciamento, curva esquerda para o 1180, limite o custo do localizador, reduza para 1180 nós. Ok, tá, então retornando a esquerda para o 180, para 180, 360. Solo 9648 da Rio, está observando o VAR em log. Pode iniciar o pushback, é seu nome? Afirmo, eu posso para o táxi do Rio. Chamarei para o táxi, 9648. 10014, reposto estabilizado no curso localizador. Descendo a via 3000, 1014, boa nova, 10043 estabilizado. 922, tem que vocês manter velocidade até Cari. Controle, tá 3304, informa que tá sem o glide. Seixo, tá 3304. Complete final do procedimento TLS Zulu, sem o glide, chame torre, 1-18-3. 1183 graus, até mais. Pode confirmar o limite da por 180 por 3666. O limite é o custo do localizador. Obrigado. Controle, o TAM 3304 voltando. Tá, informa que o LS está fora da cabeceira 28. Tá completamente visual, tá prosseguindo o visual. Block 1198 controle 5401. É o transponder positivo? Afirmo, no 43, estamos pronto para o posicionamento Brasil. Afirmativo, graças. Mike Serra Golf, confirme a radial ideal de saída. Tá 1-0, centro da Mike. 3859, acione identificação, autorizado chegada e pitch, desça para nível 080. E pitch, chegada, desça para 080, tá 3859. O TAM 3663 solicita a RNAV da 28, quando possível, ser a vinda 3663. Pista 3663, autorizado a RNAV da pista 28. Gente, aguardando nova instrução, então 3663, emitido espalho. O Gol 922 solicita a RNAV, pista 28. No 922, confirme. Já que ele está fora, eu solicito a RNAV da pista 28. IELS está funcionando, 922. O Glide e IELS full. Tem certeza que o colega da frente reportou que está fora? Afirmativo, tenho certeza agora, já fez checado o equipamento, IELS full. Ok, caso não consiga, então vamos ver o que vai acontecer lá. Obrigado. Ok, também não haveria problema. Seu número 2, número 3 está 22 milhas atrás.